Então, vamos começar a segunda mesa, que vai dar seguimento à primeira mesa que tivemos e que vai estar um pouco mais ligada às questões de utilização, uso, apropriação dessas cartografias, como um debate com três experiências em três cidades, Paris, São Paulo e São Francisco. Primeiramente, vamos começar ouvindo a Khedija Mamou e a Margot Guillaume. A Khedija Mamou é arquiteta, doutora em sociologia e mestre de conferências na ENSA de Montpellier. Ela é membro da Associação Centre-Sud, Situações Urbanas de Desenvolvimento, desde 2018, e membro cofundadora da Associação APUI, desde 2012. Uma associação que ela vai apresentar aqui nesse debate. A Margot Guillaume, ela fez um mestrado em arquitetura, ela se dirige agora para estudos de paisagem. Ela se integrou à Associação APUI entre 2020 e 2021 no âmbito de um serviço cívico. E ela vai contar as experiências de cartografia participativa e cidadã a partir da experiência da região parisiense. Então, vou passar a palavra primeiramente para a Khedija. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Aqueles que estão online estão ouvindo. Eu acho que não tem muita gente, mas sim. Sim, muito obrigada. Eu não vou me apresentar, o Felipe acabou de fazer. Primeiramente, obrigada pela organização. Eu vou tentar não falar muito rápido para poder ajudar as tradutoras. E se eu falar muito, muito rápido, vocês podem me fazer um sinal. Eu só gostaria de dizer que eu estou intervindo hoje em nome da Associação APUI, principalmente para apresentar um pouco a associação e apresentar em seguida o contexto, talvez de emergência, das cartografias participativas, cidadãs, colaborativas. Eu não sei que termo empregar exatamente aqui. Dentro da Associação APUI. E a Margot vai dar sequência a essa apresentação e ela vai apresentar mais especificamente uma cartografia que está ligada a um território específico. Eu vou começar dizendo que a Associação APUI ela vai festejar os seus 10 anos de existência no mês de junho, mas a organização existe em ações de campo há muito tempo. Eu poderia dizer que a partir de 2005, a associação começou a fazer as suas ações de modo informal. Isso corresponde, na França, ao lançamento, mais ou menos, de um programa nacional de renovação urbana que atingiu, que afetou massivamente muitas moradias sociais na França. Então, rapidamente, eu vou dar algumas especificidades da associação APUI, que vão permitir compreender como emergiram, surgiu em algum momento a história dessa associação e a necessidade de construir e co-construir a cartografia. Primeiramente, ela intervém através da solicitação dos moradores não necessariamente organizados de maneira formal, muito frequentemente organizados em coletivos informais de moradores. Então, esse foi um ponto forte da associação, era de responder aos pedidos que vinham desse campo. E a associação ela também tem a particularidade, mas eu acho que é o caso de muitas organizações presentes aqui hoje e dentro do programa de pesquisa da Copolis também, é uma estrutura híbrida que reúne professores, pesquisadores, estudantes e militantes de bairros populares. Essas, as suas ações, elas elas têm dois níveis, que é o caso também de muitas associações aqui nesse programa de pesquisa, são ações locais. E nessas ações locais estamos dentro do acompanhamento que parte das demandas dos moradores que estão afetados por projetos que podemos considerar como projetos impostos, que podem ser considerados também como violentos, ameaçadores, que ameaçam uma parte da população, frequentemente uma população mais pobre. E esses projetos, a gente também fala de projetos impostos pela violência desses projetos, mas também pelo fato de que frequentemente são projetos que não têm uma consulta pública, uma concertação pública. Então, essas ações locais, elas re respondem às demandas dos moradores e a API, ela se situa num triplo apoio nas dimensões técnicas, jurídicas e metodológicas. Na vertente técnica, a gente intervém principalmente em questões arquiteturais e urbanas, urbanísticas. A gente faz um grande trabalho de acompanhamento. Não sei se as tradutoras vão conseguir traduzir isso, mas se trata de um trabalho de decifrar o que está por trás desses planos, acompanhar os moradores a poder compreender o que está por trás desses planos de renovação urbana, que são todas as ameaças que acompanham o processo de realojamento que podemos e também o acompanhamento se faz fora dos aspectos que também tem a ver com as questões estruturais urbanas. Também a gente também acompanha os moradores em questões sociais. É mais ou menos o que eu queria dizer dos aspectos técnicos. Esses são os principais, mas claro que há muitas outras coisas que nós fazemos com os moradores. Nos aspectos jurídicos, trata-se sobretudo de acompanhar os moradores em questões de direito ligado à moradia. Nos aspectos metodológicos, trata-se sobretudo de apoiar os habitantes, os moradores, em questões de mobilizações cidadãs, mobilizações de moradores, organização de debates com a cidade, os financiadores, até mesmo nas eleições, que são pedidos que nos chegam a cada vez mais. A gente também acompanha os moradores a organizar referendos com relação aos prédios que serão demolidos ou não, etc. Isso na escala local, na escala internacional, nacional e internacional, intervimos no estabelecimento de redes, na interpelação dos poderes públicos e da produção de saberes e conhecimentos, principalmente no âmbito de pesquisas ação, que é o tema do laboratório Copolis. As cartografias colaborativas, elas partem da constatação e das necessidades que emergem e que se especificam ao longo do tempo. Isso é importante dizer. O fato de que uma demanda venha dos coletivos de moradores afetados por esses projetos de impostos e que às vezes não sabem para onde se voltar para encontrar ajuda. A segunda constatação é o fato de que cada vez mais os coletivos de moradores solicitam a API e a gente não consegue responder a todas essas demandas. A partir de 2011 e 2012, houve uma multiplicação das demandas e em 2012 a gente só tinha um assalariado, hoje em dia temos três, e esse assalariado ele estava submergido pelas demandas dos moradores, primeiramente da região parisiense, em seguida na França, em vários lugares da França e também em âmbito internacional. Então, a questão foi colocada de como que a gente vai fazer para responder essas demandas que o APUI recebia. E a terceira constatação é que haviam pesquisadores e estudantes disponíveis que poderiam responder a essas demandas dos moradores e se tornarem socialmente úteis. E na sequência, houve uma ideia de um SOS urbano que veio que criou, que se integrou à associação de modo formal em 2012 e foi acompanhado rapidamente por contatos de pessoas e organizações que eram mobilizáveis com relação às necessidades, necessidades que eram frequentemente, que ainda são hoje em dia, urgentes. Então, essas pessoas, elas precisavam ter uma certa reatividade, uma capacidade de resposta rápida. Então, houve um certo número de voluntários, de assalariados, começaram a refletir sobre uma ferramenta, que a gente, quando a gente fala de ferramenta, era uma ferramenta que poderia nos ajudar a ver, a formalizar esse SOS urbano. Primeiramente, refletimos a uma plataforma, a uma rede, e trabalhamos em 2015 sobre essa plataforma, e essa plataforma tomou a forma de um anuário de competências que poderia ser posto a serviço dos moradores. E durante a elaboração desse anuário, tivemos várias dificuldades. A primeira dificuldade é que o anuário era muito denso, havia uma longa lista que a gente não sabia mais como aprender. Eu me lembro que em algumas trocas, fizemos algumas trocas sobre a necessidade de que essa ferramenta fosse funcional, prática, mas também simpática e até mesmo divertida. Eu me lembro que a gente queria garantir isso. E a gente falou muito desses aspectos de funcionalidade, mas também de que a plataforma deveria ser simpática e divertida. Sobre o recenseamento, se a gente conseguir sem dificuldade se pôr coletivamente de acordo sobre o que tinha a ver com as demandas dos moradores, a gente tinha mais dificuldade em ver o que tinha a ver diretamente com as competências. Então, essa ferramenta na qual a gente começou a trabalhar nos fez nos interrogar finalmente sobre o que são as competências, quais são as competências que podem ser úteis às demandas dos moradores. E ao longo das experiências de campo, nos demos conta também de que poderíamos ser solicitados pelas nossas competências, aqueles que poderiam ser solicitados pelas suas competências não eram somente profissionais da cidade, no sentido amplo, arquitetos, urbanistas, sociólogos, mas também não profissionais, num sentido vasto, estruturas associativas, especialistas do direito à moradia, algumas associações de locatários e às vezes até alguns políticos. E sobretudo, simplesmente os moradores, porque essa competência não é profissional, mas ela é uma competência empírica. Então, ao longo do tempo, esses simples habitantes, como chamávamos eles mostravam as suas competências através das suas experiências militantes e também percebemos que essas competências poderiam ser postas à disposição de outros coletivos de moradores. Por fim, começamos a ver que tínhamos essa plataforma, esse anuário e essa lista, mas tinha um limite de que não tinha uma visão de conjunto. E, por um lado, nos parecia importante que os moradores que buscassem ajuda pudessem compreender que eles não estavam sozinhos. A gente discutiu muito sobre esse aspecto, debateu muito. Havia muitos moradores que nos solicitavam e que pensavam que eles estavam sozinhos. E, em seguida, a gente queria tornar visível essas mobilizações de moradia um pouco na França, por toda a França. E também havia a necessidade de mostrar que muitos territórios estavam ameaçados, na escala francesa e também na escala internacional, o processo de gentrificação, de ameaças. Então, eu não vou falar mais entrar nos detalhes, mas tínhamos essa necessidade de tornar visível e de localizar esses movimentos. Então, essa lista, ela se transformou em mapa. A cartografia colaborativa, a Vila é para Todos, se formalizou entre 2014 e 2017. E várias pessoas trabalharam na elaboração desses mapas, que foram tomando formas múltiplas e plurais. E se eu puder, eu só tenho mais um minuto, eu acho. Eu não estou conseguindo clicar aqui. É você que tem o mouse? Rapidamente. Sim. Eu gostaria só de mostrar rapidamente a cartografia que a cidade a todos e todas, que foi intitulada O Mapa das Mobilizações e dos Recursos para uma Cidade Mais Justa e Solidária. E rapidamente, só para não passar do tempo, eu gostaria de que vocês vissem como a carta, o mapa se apresenta. A gente debateu muito sobre a forma de fazer, construir esse mapa. Vocês têm esses três primeiros temas aqui, que são as mobilizações locais, os atores, recursos, que têm competências de referência, pessoas, organizações e outras estruturas, e as universidades que têm competências nesse ramo. E, em seguida, a gente também debateu muito sobre a maneira de categorizar o tipo de projeto, de ação, de intervenção, e a gente chegou em quatro categorias. Vocês estão vendo mais ou menos o princípio, só para ver que o mapa ele foi feito, sobretudo na região parisiense, e foi alimentar, e também tem algumas coisas fora dessa região. Então, há uma leitura em vários níveis. Se eu clico aqui, por exemplo, aparece uma ficha que se abre, uma aba que se abre, que a gente também continua na necessidade de ter também um anuário, na verdade, a ideia de um anuário, onde houvesse um certo número de informações. Eu não estou conseguindo aqui com o mouse, está um pouco difícil. Desculpa. Então, vocês têm um contato embaixo que me parece extremamente importante, que me parece extremamente importante que aqueles que alimentem o mapa também tivessem o seu contato nesse mapa, para que os coletivos de moradores pudessem contactar essas pessoas e saber a quem se dirigir, a quem se endereçar dentro dessa organização. E esse mapa é um mapa que deve ser ainda continuado, alimentado, trabalhado. E eu vou passar para Margot, que vai dar outros elementos para a gente sobre esse trabalho de cartografia. Bonjour à tous. Bom dia a todos. Eu sou Margot Guillaume. Eu vou me apresentar. Vou apresentar o que foi feito durante meu serviço físico dentro, desculpa, meu serviço cívico dentro da associação APUI e no Observatório da Pleine Commune. É um trabalho que foi realizado de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. Ele tinha como objetivo trabalhar com membros de associação no território da Pleine Commune, que é um território do nor no norte de Paris, que regrupa alguns municípios, então a Saint-Denis, por exemplo, e que eram municípios afetados por grandes projetos urbanos, que iam ser construídos nesses territórios de grandes bairros, e também havia um projeto de renovação urbana, que eram feitos pela Agência Nacional de Renovação Urbana, a ANRU, e os projetos das novas linhas do metrô, que se chama Grand Paris Express, Grande Paris Expresso, que fomentavam novos bairros. Era um território marcado por mutações urbanas e sociais muito importantes, muito grandes, nesses últimos anos, e também que também vai ser marcado nos próximos 10 anos. O que é interessante nesse território é que a Associação APUI, ela foi chamada por uma fronte popular em Aubervilliers, e a vontade era de conhecer o território no qual ela se inscrevia e fornecer ferramentas aos moradores. Esse era o objetivo principal. Então, criamos o observatório que tinha o objetivo de compreender os projetos urbanos, mas também fazer uma análise da situação das mobilizações e das lutas nesse território, e trazer um olhar crítico sobre as lutas e os projetos que estavam em curso naquele momento. Então, o objetivo era de compreender da melhor maneira o território e também, mas também fornecer ferramentas para ajudar as mobilizações. Então, podemos dizer que temos três visões de cartografia dentro desse estudo, como a gente falou antes também. Tinha a visão de uma cartografia como uma ferramenta para os profissionais, para compartilhar e pôr em comum para os profissionais e para as mobilizações e essas informações. Em seguida, reunir as mobilizações numa maior escala para fazer um cruzamento de lutas, uma coisa transversal entre as lutas na escala do território e, por fim, fazer uma cartografia que seria uma ferramenta de reivindicação e de mobilização comum num projeto de território comum e saber exatamente o que os moradores queriam em comum. Então, vou descrever um pouco o método do observatório. Essa equipe de voluntários fez entrevistas com os planejadores urbanos, os atores do território, analisou os documentos regulamentares do urbanismo, de regulação de urbanismo. Ela, em cada um dos projetos, sobretudo no sul do seu território, ela se informou sobre cada um dos projetos, coletou dados numéricos e contactou as mobiliza em paralelo contactou as mobilizações desse território, que estavam numa luta muito ativa, porque os projetos ameaçavam, no momento em que a gente começou o observatório, essa luta estava muito ativa, porque havia uma urgência a se mobilizar naquele momento. Então, nessa primeira parte do observatório, decidimos cartografiar, mapear. Escolhemos mapeamento porque era uma ferramenta que poderia chegar a uma maior escala de pessoas. Usamos dois programas, que era o QGIS e o SIG, e o ilustrator para a arte gráfica, para o design gráfico. O design gráfico foi bem simples, três cores, uma para cada tipo de projeto. E a gente se formou internamente para poder compreender e utilizar esses programas e a questão da arte gráfica também. E como ouvimos antes, havia muitas informações em muitos sites diferentes que não se cruzavam com os dados, então foi um grande trabalho de síntese, de resumo, de estudo sobre esses dados. Então, a gente fez um primeiro mapa que está sendo mostrado aqui. Um mapa que representava os atores também e as competências que cada projeto tinha, para que as mobilizações tivessem capacidade de saber a quem se endereçar para buscar informações. É isso. E também produzimos vários pequenos mapas, bem práticos, para apresentar os resultados das entrevistas e das pesquisas sobre diferentes temas, como, por exemplo, o número de metros quadrados artificializados, por exemplo, na escala desse território. E a gente também fez grandes cartazes que e que explicitavam os números, que foi muito difícil coletar como dado, em função de cada tipo de projeto. E o segundo objetivo também era restituir, depois dessas pesquisas, as mobilizações com quem estávamos em contato. Então, organizamos uma oficina com o Comitê de Vigilância dos Jogos Olímpicos, que se mobilizava sobre a questão dos Jogos Olímpicos. Então, fizemos esse ateliê com o objetivo, essa oficina, com o objetivo de reunir as pessoas mobilizadas com relação a essa questão, para que elas pudessem se encontrar, se reconhecer e poder debater mais profundamente os projetos. Então, tivemos vários momentos nessa oficina. No primeiro momento, era apresentar os resultados do observatório, com esses mapas que eu acabei de apresentar aqui. E, em seguida, era de convidar dois referentes de cada mobilização, um por lugar, nesse mapa que eu acabei de apresentar. Em seguida, tivemos um tempo sobre as três de três com mês, três mesas diferentes, três mesas de debate, cada uma sobre uma zona. E também apresentar questões com relação a essas zonas. E também analisar as questões comuns dentro dessa escala. Em seguida, nós tomamos um tempo todos juntos para poder apresentar os resultados dos trabalhos, e a gente pôde debater mais globalmente os projetos e as reivindicações comuns, os projetos onde as questões se cruzavam, as questões ambientais, sociais. Então, era como as coisas que eram comuns a cada projeto. Esses foram os resultados dessa oficina. Em cada mesa, nós pusemos à disposição fichas de informação que tínhamos coletados com os planejadores urbanos, e tratava-se de restituir o que a gente tinha produzido em comum nessa oficina, no terceiro momento. Então, a gente gravou cada debate, cada mesa de debate, e a gente pegou essas gravações começou a transformar esses resultados em mapas. Transformar o que tinha sido levantado pelas mobilizações durante a oficina, e fizemos alguns mapas. Esse foi o primeiro mapa que a gente fez, com as questões comuns as questões de cada projeto. Um segundo mapa com as mobilizações que estão situadas nesse mapa. A gente tinha cerca de 10 mobilizações durante essa oficina, e depois as outras foram pessoas que contactamos por telefone. Então, para expressar um pouco, simplesmente, o objetivo desse trabalho era uma abordagem um pouco específica, porque a gente tinha uma necessidade interna. Na verdade, era uma abordagem muito descendente, porque ela não vinha dos moradores. A associação, ela foi criada para responder às solicitações dos moradores, mas nesse caso não. E o que levantou muitas questões que foram interessantes. Em seguida, durante a oficina, havia uma ausência, ou pelo menos uma subrepresentação dos coletivos ligados a essa questão. E isso, para a gente, foi uma verdadeira falta. Eles também tinham urgências nas suas mobilizações, o que implicava que o que levava os levava a fazer outras coisas, que não puderam participar desse ateliê. E o que restringiu um pouco a capacidade de se reencontrar, de saber da existência de uns dos outros projetos, e, sobretudo, a conectar as informações. Porque muitos moradores não podiam estar presentes no escritório para nos dar documentos de que a gente precisava. E em seguida, quais foram os interesses e os resultados desse mapeamento? O reconhecimento das lutas, compartilhar as coisas em comum. A gente pôde também compreender algumas questões e conectar umas questões às outras, as questões ambientais sociais. Foi incrível ver que as estratégias territoriais elas iam no mesmo sentido sobre essas questões. Sobre a questão das demolições dos alojamentos, das moradias, etc. Em seguida, o que foi interessante também foi que era uma ferramenta que a gente usou nas mobilizações em seguida. E também foram tomadas por algumas mídias. O Express fez um artigo sobre isso. Isso também foi um enriquecimento interno dentro da API para sair dessa escala local, a escala em que a gente estava acostumado nesse momento, e se formar e chegar a uma escala mais global. E em seguida, a associação continua esse trabalho também numa escala nacional, e ela tentou mapear vários projetos que tinham pouca consulta pública por toda a França. Então, o mapa se tornou uma ferramenta de defesa de manifesto também, para que os projetos estivessem mais à escuta dos moradores. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela atenção. Não, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu posso compartilhar os mapas e os documentos mais tarde, se precisarem. Quel est le périmètre de cette intention est de faire le périmètre dessa carta? É verdade que o mapa, a gente não dá para ver muita coisa, mas é a envergadura de um território da Plaine Commune. Então, o melhor que a gente tem do mapa, a gente tem Paris e o Sul, nós temos. No sul de Paris. Muito obrigada, Margot Kedidja. Eu vou então passar a palavra à Karina e Talita. Elas vão fazer o compartilhamento da tela. Vamos compartilhar a tela, porque vamos fazer cuidado também e ter atenção, porque parece que o microfone não está muito bom. Vocês estão vendo que o som está um pouco abafado do lado de lá. Muito obrigada por essa apresentação. A gente espera que o som vai estar melhor agora. Eu vou passar a palavra, então, para Karina Leitão e a Talita Gonçalves, do Observatório das Remoções, que é um grupo de pesquisa de cartografias de mobilizações, que é baseada em São Paulo. Karina, então, ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ela é membro do Laboratório LabRave e do Observatório das Emoções. E a Thalita Gonzalez, que vai apresentar com ela, é doutoranda em Planificação e Gestão Territorial da Universidade Federal do ABC, na região de São Paulo. E ela é membro do laboratório LabJuta e do Observatório das Remoções também. Vou então passar a palavra para elas. É, Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade e vou falar rapidamente, fazer uma introdução, assim como a professora Radeja fez, um pouco contextualizando o que é esse projeto de pesquisa que integrou no início três laboratórios, um deles o que eu faço parte, o LabAB, e hoje em dia segue com outros dois laboratórios e uma grande agremiação de parceiros. Eu queria simplesmente falar rapidamente sobre a importância que ficou nítida, hoje nesse debate da cartografia crítica em países emergentes do capitalismo, né? Nesse sul global. Esse movimento que é de radicalização dos processos cartográficos que acontece no século XX no mundo, na América Latina e no Brasil, tomam contornos muito importantes de uma cartografia de resistência contra a opressão, uma cartografia que reforça laços comunitários, que ajuda a mapear conflitos e que, em alguma medida, combina pensamento e ação. Essa cartografia que recusa o mapa do mundo a partir da visão dos dominantes, né? E pensa em quebrar, em alguma medida, a hegemonia da tecnocracia ou das próprias ferramentas de dominação. Os contramapas na América Latina são muitos, de diversas abordagens, produzidos por diversos agentes, co-produzidos por muitos sujeitos políticos. Eu vou fazer um panorama muito rápido para mostrar para vocês, muito brevemente. Thalita, você me avisa se a minha tela está aparecendo, por favor? Acho que Aparecendo. está, né? Tá. Não sei se você vê bem, então tá ótimo. Gostaria de mostrar para vocês, por exemplo, o caso dos mapas dos iconoclastas na Argentina, só para vocês verem aqui a carinha do que tem sido os papas dissidentes que eles têm produzido coletivamente, com uma potência colaborativa e, ao mesmo tempo, com uma finalização gráfica bastante interessante. Esse coletivo, né, é um coletivo que parece que tem muito a ver com o que foi apresentado de manhã, o coletivo de Istambul, né, se conforma com essa figura, né, de coletivo mesmo. No Brasil, eu trouxe apenas esse exemplo para dizer para vocês da expressividade e do protagonismo nos movimentos de resistência que a gente tem visto na América Latina. No Brasil, a gente tem visto cartografias críticas dissidentes sobre diversos temas. Por exemplo, as cartografias de institutos ambientais ou mesmo em parceria com universidades sobre grandes projetos de infraestrutura. No caso, por exemplo, os grandes projetos de usinas hidrelétricas na Amazônia, essa é uma delas, a mais recente, usina hidrelétrica de Belo Monte, que tem tido uma grande resistência de diversos setores no Brasil e, sobretudo, conformado uma cartografia no Brasil do movimento de atingido por barragens que se inspira na tradição da cartografia chilena, né, sobre painéis de jutas em que as mulheres juntas cartografavam, grafavam, não em mapas, mas em painéis, a sua resistência. Essa cartografia aqui, por exemplo, que é uma arpilheira, né, como se diz em espanhol, é uma de resistência, um painel em que se advoga pelo uso da água não como mercadoria, né? Só para dar um pequeno exemplo. Queria citar para vocês cartografias que vão nascendo no seio de uma conjunção da ação da universidade com movimentos sociais. A Thalita, que vai falar logo após de mim, tem um pé importante na militância cartográfica, num comitê que se fundou no Brasil, popular contra a Copa de Futebol da FIFA, né, que engendra um estado de exceção por onde passa. E como se pode ver no Brasil, e mais especificamente agora no mundo inteiro, mas no caso da França, que a gente acabou de assistir, a resistência contra o estado de exceção, as regras e os movimentos de deslocamento e remoção de populações vão surgindo. E no Brasil a gente viveu um momento muito profícuo no início do século XXI nessa articulação. Queria citar que a gente tem exemplos de diversas naturezas, com diversas afiliações e abordagens teóricas, com diversos métodos. Talvez um dos casos mais expressivos de grupo de pesquisa que trabalha com uma cartografia contracapitalista, mais especificamente contra o avanço neoliberal de políticas e projetos urbanos do Brasil, seja o grupo indisciplinar da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Minas Gerais. A professora Marcela Brandão, que é uma das maiores especialistas do Brasil na metodologia das cartografias das controvérsias, que tem origem francesa, está aqui nos prestigiando em todos os momentos das nossas reuniões. Queria citar, porque o trabalho deles é de uma cartografia que também parte de uma iconologia. Toda a iconografia se organiza também no tempo, nas violências que se dão ao longo do tempo, pelo tempo, com os alargamentos e com as urgências de tempo nas políticas públicas. Por fim, queria citar rapidamente a cartografia social da Amazônia, a nova cartografia social da Amazônia, que tem uma abordagem importante na antropologia, e a cartografia social no Brasil tem uma ancoragem importante no campo da etnografia e tem se dado como uma autocartografia, né, constituída com apoio da universidade junto a movimentos de populações tradicionais. A gente tem um protagonismo nesse campo no Brasil, com grandes avanços teóricos e conceituais que eu não queria deixar de citar. Falei rapidamente desse panorama para dizer que nós temos muitos coletivos no Brasil e na América Latina, temos institutos, temos movimentos sociais produzindo cartografia, e o exemplo que vocês vão ver hoje é de uma junção de alguns laboratórios que têm a mesma constatação que nós vimos que o APUI, que instigou o APUI a se colocar nessa condição de um coletivo também contra-hegemônico no campo cartográfico, né? A gente, no campo das remoções, observou muito recentemente, aqui na cidade de São Paulo, um movimento bastante regressivo no campo das políticas urbanas e regionais, e fomos contabilizando, primeiro intuitivamente, a questão das remoções e nos demos conta de que estávamos vivendo um processo muito nebuloso de um volume de remoções na cidade de São Paulo, nos idos de 2015, sem que ele estivesse sendo percebido. Foi assim que nós nos juntamos como laboratórios, primeiro fazendo um blog muito artesanal, com uma cartografia que partiu, assim como no caso do Apuí, de uma lista construída com movimentos sociais e que virou um mapa com bastante subdimensionamento dos processos de deslocamento, mas que logo na sua primeira, no seu primeiro panorama, deu conta do que é a violência de Estado no Brasil, o racismo de Estado e uma ação bastante opressora no campo das políticas públicas, que remove, sem exagero, as mesmas famílias dos seus locais originários de moradia, motivados por projetos de infraestrutura, projetos de urbanização de favelas, grandes projetos urbanos, operações urbanísticas, como vocês vão ver na fala da Thalita. Ela vai contar para vocês como é que o projeto do Observatório de Remoções foi evoluindo a ponto de hoje em dia estar inserido numa articulação nacional que, pelo que entendemos, tem tido uma expressividade muito importante nesse contexto pandêmico contra as remoções no Brasil. Eu passo a palavra para a Thalita, que é uma das pesquisadoras, sem exagero, das mais sérias, mais engajadas, porque é uma pesquisadora que tem feito o seu trabalho de militância e pesquisa com grande permanência nos territórios onde ela atua, né? Para além da construção de mapas que fazem denúncias, a Thalita é reconhecida como uma interlocutora. Um sujeito de pesquisa, uma mulher da política e da habitação, por onde ela passa. Obrigada, Karina. Karina, sempre generosíssima. Eu gostaria de agradecer o convite também para a gente contar um pouquinho, né, como é que foi, como vem sendo, né, essa nossa experiência do Observatório de Emoções. Agradecer toda a equipe também do Copolis, a equipe francesa que está aí na organização, que a gente sabe que não é simples, né? Vou aproveitar o gancho da fala da Karina. Deixa eu só ver. Mudou, né, o slide para vocês também? Então, como a Karina disse, né, o Observatório de Emoções surge em 2012, num primeiro momento, onde as pesquisadoras e pesquisadores atuavam de forma voluntária, sem nenhum financiamento, num esforço hercúleo, né, para fazer esse mapeamento, porque, assim como nas experiências anteriores, a gente não tem dados organizados, sistematizados sobre os processos de remoção. E aí, em 2015, a gente começa de forma mais estruturada, que é quando o Labjuta também se integra ao Observatório de Remoções, com financiamento de pesquisadores para isso, né? E o Observatório, ele é fruto também dessa demanda dos movimentos de moradia, em São Paulo, que gostariam de olhar para além daquele caso único, né? Eles queriam entender também o que causava, o que estava causando as remoções e incidir sobre a causa, né, desses processos. Então, para além disso, a gente também se propõe a essa produção dessas contranarrativas, de contraplanos, contralaudos, e na articulação, no sentido de buscar contribuir para o fortalecimento das atingidas e atingidos. E aí, muito brevemente, quando a gente está falando de remoções forçadas, os processos que a gente está mapeando, a gente está falando dos processos coletivos, que vão implicar nesse deslocamento imposto, né? Ou seja, que não parte da vontade das pessoas, e que majoritariamente atinge famílias e pessoas de baixa renda, com justificativas diversas, né? E a gente entende que há vários graus de violência nesses processos, que são imensas, mas que todos eles existe algum grau de violência, né? Seja no direito à moradia, mas também na gestão democrática, nas cidades, né? No direito à informação e por aí vai. E aí, como a Karina estava falando, esse daqui é o resultado do primeiro processo de mapeamento lá, começa foi iniciado em 2012 e foi publicado em 2013. Que foi o pontapé fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos, né? Porque daí a gente pôde olhar, entender onde eles estavam, a partir de um levantamento voluntário, e aí a gente segue dividindo nessas categorias, né, de ameaça, remoção parcial e remoção total da área, caso, ocupação que a gente está falando, e que vai trazer indícios também de locais que chamam a atenção para a gente olhar com um pouco mais de profundidade. Porém, naquele momento, ele era uma foto, né, do processo em si. E aí a gente tentou construir, a partir de então, uma coisa que fosse mais o registro do movimento do que da foto em si. Então, a gente buscou construir uma plataforma colaborativa onde as pessoas poderiam, inclusive atingidos e atingidas, poderiam inserir a sua denúncia nessa plataforma, né? A gente teve vários problemas que seguem persistindo, do tipo, a importância de uma mediação nesses processos, mediação que é feita atualmente pela equipe, mas também da falta de denúncias diretamente na plataforma, que já acende um alerta para a gente, porque é uma pergunta fundamental, né, que a gente talvez não tenha feito com tanta profundidade naquele momento, mas é por que as pessoas vão vir nos informar, vão vir denunciar, né? E aí a gente foi tentando trabalhar com isso. Esse também é um mapa fruto dessa segunda fase do Observatório de Emoções, que a gente vai tentar, então, categorizar, olhar para as tipologias, tentar entender um pouquinho mais desses processos, né? E aí a gente vai chegando em algumas questões. E aí também a gente vai tentando cruzar com projetos urbanos, com outras questões que vão ocasionar, então, processos de remoção forçada. Por fim, essa é a última cara, né, do mapeamento, que ele segue numa plataforma colaborativa, onde as pessoas podem inserir, né, sua denúncia, podem denunciar, mas que na realidade isso não acontece. E aí, eu lembro muito, logo que eu entrei, da Karina falando que a gente precisaria, para tentar olhar para esses processos, de um mapa que piscasse, né, que denunciasse a gravidade de violência desses processos. E aí a gente tentou fazer, então, a partir de um andar pelo tempo, né, então a gente vê aqui uma linha do tempo na parte de baixo, e aonde as remoções estão acontecendo. E aí também tentando inserir, né, e a gente pode discutir sobre isso, mas também a questão, né, da iconografia, da simbologia, né, que vai sendo utilizada nesse processo. E, para além disso, a partir desse banco de dados que é formado, e a gente sempre colocou também esse banco de dados como sendo um dado público que ficasse à disposição para outras pesquisadoras e pesquisadores, mas também para movimentos, entidades, organizações utilizarem, e também cruzarem com as informações que lhe façam sentido. Então, a gente coloca, né, esses são os dados mais recentes, desde 2017, 37 mil famílias sendo removidas e 223 mil ameaçadas na região metropolitana de São Paulo. E aí a gente vai olhar também, né, para as justificativas de remoção, que são bastante diferentes das justificativas de ameaça, vai olhar para a propriedade, né, da área que está sendo removida, vai olhar se aquele caso tem presença de movimento de moradia, e a grandíssima maioria delas não tem. Então, vai tentar trazer questões para ajudar a gente a entender e incidir sobre esses processos. E aí, muito brevemente, de como esses dados são coletados, né? A princípio, a gente começa, né, dos dados que são coletados a partir das pesquisas de campo, que é o que eu vou falar já, do Observando de Perto, que é uma observação a partir de uma escala aproximada, a partir de nossas redes de parceiros, movimentos, entidades, a advocacia popular, através das denúncias online, através de um clipe de notícias e dos dados públicos. Esses dados são georreferenciados e disponibilizados na nossa plataforma. Majoritariamente, os nossos dados são bases são uma reunião de diferentes bases de dados públicas, né? Então, da Prefeitura, da Defensoria Pública, e por aí vai. Mas, ultimamente, a gente tem recebido aumentado muito o número de denúncias. Só que elas não chegam nos nossos canais, elas chegam muito por intermédio dos nossos interlocutores, dos movimentos, de um consultor que a gente tem, é pesquisador do Labjuta também, que é fundamental para esse processo, que é o Benedito Barbosa, que inclusive já participou de um seminário nosso do Copolis, da organização dessas notícias do Clipping, né, e das pesquisas de campos dos pesquisadores. E aí a gente tentando, né, e adianto, não conseguindo, buscar uma coleta de denúncias que seja mais eficiente, porque basicamente os dados públicos não têm sido atualizados nos últimos anos, a gente tentou algumas coisas, né? A primeira delas foi um WhatsApp, que é uma ferramenta altamente utilizada pelos movimentos e pelos atingidos, né, pelos nossos, né, interlocutores. Só que, de novo, a gente recai sobre aquela questão: por que essas pessoas vão denunciar para a gente, né? Quais ações são tomadas a partir dessa denúncia? Não conseguimos, a gente recebe pouquíssima coisa. De novo, a gente recebe a grande maioria das denúncias por meio dos nossos intermediários, né, interlocutores. E, apesar de termos feito uma rodada de oficinas pela região metropolitana, divulgando isso e tudo mais, e aí tentamos fazer, nossa última tentativa foi um WhatsApp automático, né, um robô de WhatsApp que vai coletar informações. Para além disso, a gente tem um formulário online também no site, que, de novo, também não temos conseguido êxito na utilização dessas ferramentas. E aí, então, pensamos em organizar esse fluxo de denúncia para poder trazer uma resposta, né, para as pessoas, né? Então, a princípio, a grandíssima maioria, né, 83% das denúncias vem dos nossos parceiros, e a gente faz uma mediação com essa informação, aciona grupos que fazem a defesa, né, seja a defensoria ou a própria advocacia popular, e vai divulgar, quando é solicitado, nas nossas redes e canais, um card sobre a situação, né, que está acontecendo agora, que está sendo removido agora, ou que está sendo que está ameaçado de remoção ou violências nesse processo, de diferentes formas, a partir da solicitação de quem denuncia, né? E aí, toda essa organização se dá porque a gente está e busca, né, estar sempre muito próximo aos movimentos de moradia, às entidades que atuam com esse tema aqui na região metropolitana de São Paulo, porque sem isso a gente não ia conseguir pouquíssima informação, sobretudo nos últimos anos. Um limite que a Karina já colocou é que esses dados, eles são fortemente subdimensionados, tanto por se tratar de um processo que é historicamente, sistematicamente invisibilizado, mas também porque a gente não sabe. Ouvir e reverberar os atingidos por remoções e também basear para a construção de mapeamentos e ações alternativas que vão terem como objetivo final o fortalecimento das resistências, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, porque essa escala, a escala, né, do mapeamento geral que eu mostrei, ela invisibiliza uma série de questões, né, sobre quem são os atingidos, muitas vezes por que essas famílias estão sendo atingidas, dentre outras questões. E nessa escala aproximada que a gente vai conseguir entender melhor esses processos, né? A partir de vários exemplos, a gente vai poder entender as dinâmicas e pensar em contrapropostas, em outras possibilidades, né? Aí eu estou mostrando alguns exemplos. Esse é um exemplo de São Bernardo do Campo, um município que vem sofrendo fortemente com remoções extremamente violentas nos últimos anos. Esse é um outro mapeamento que a gente buscou mapear para onde as pessoas removidas estavam indo, para construir a narrativa da importância de manter essas pessoas próximas ao seu local de moradia, porque, obviamente, a gente desestrutura a vida completamente da pessoa que é removida, né, que tem seus laços afetivos, comunitários formados ali naquela região. Muitas delas moravam ali há mais de 40 anos, e a gente viu pessoas indo para mais de 60 quilômetros de distância de onde ela morava. E esses mapeamentos também são utilizados para a gente pensar outras alternativas, né, outras propostas alternativas, e para construir também narrativas de que outras possibilidades são fundamentais para a gente pensar formas mais justas e democráticas de construir as nossas cidades. Por fim, eu acho que meu tempo está acabando, então vou tentar correr. Com a chegada da pandemia, né, a gente... aí eu estou mudando a chavinha e falando também como campanha Despejo Zero. Num primeiro momento, a gente imaginou que as remoções ficariam, né, seriam suspensas, tendo em vista, né, que ficar em casa é uma questão fundamental para diminuir a transmissão da Covid. Porém, não foi isso que a gente assistiu. O que a gente viu foram as remoções explodindo, porque junto com a crise sanitária, a gente também teve o recrudescimento da crise econômica, um grande número de ocupações acontecendo e, consequentemente, um grande número de remoções também. E aí, numa escala nacional, houve a formação, então, da campanha Despejo Zero, que buscava a suspensão das remoções durante o período da pandemia. E ela surge em escala nacional, e aí surge um novo desafio sobre mapear remoções em uma escala nacional. Se na escala da cidade, né, da região metropolitana, a gente já tem muitas dificuldades, isso foi triplicado, né, o tamanho do desafio foi triplicado na escala nacional. E aí, como a gente mapeia remoções hoje no âmbito da campanha? A gente tem um formulário que, de novo, tem muita dificuldade que ele seja utilizado, né, e aí eu acho que traz uma questão para a gente sobre o papel da tecnologia, né, nesses casos, sobretudo com o público, né, que a gente está falando. E a nossa grande fonte, né, principal fonte, é um grupo de WhatsApp que reúne cerca de 250 pessoas de movimentos, entidades de todo o país, e que elas jogam ali os casos que elas estão acompanhando. E aí a gente pega a partir desse grupo de WhatsApp, sistematiza isso, devolve para os núcleos estaduais da campanha, para os núcleos completarem essas informações, inserirem outras informações, mas a gente não tem núcleos em todos os estados, e tenta dialogar com a Defensoria Pública para também incluir esses dados da Defensoria Pública. A gente sistematiza isso nos mapas que eu vou mostrar já já, e vai jogar, então, para que esses dados sejam feitos, né, para a incidência política e para a comunicação, que vai gerar esse mapa síntese, que a gente, nesse mapa síntese, né, a gente não passa nem perto de programas de georreferenciamento. Então, de novo, né, traz a questão do uso da tecnologia nesses casos, que muitas vezes é uma discussão fundamental, né? Como, nesse caso, a gente está querendo construir a narrativa, né, gritante de 132 mil famílias, pelo menos, né, 132 mil famílias ameaçadas de remoção no período da pandemia, o que daria mais ou menos 500 mil pessoas no Brasil, a narrativa ela é muito mais... isso foi feito no Canvas, né? É muito mais comunicacional do que discussão de tecnologia de mapeamento em si. E aí a gente faz, então, três etapas, né? Diferente do Observatório de Remoções. O que está ameaçado, o que foi removido durante a pandemia, né? E o que a campanha conseguiu suspender. E esses casos foram... foi muito importante, porque a gente foi vendo que ela foi gerando... Foi se tornando fonte, e a única fonte nacional de processos de remoção. Então, a gente conseguiu pautar e fazer com que esses dados se tornassem fonte para um dos principais jornais brasileiros, para programas populares, pautasse programas populares com grande audiência, né? Em alguns momentos, a partir de ações comunicacionais, conseguimos colocar no Brasil, né, como os trend topics no Twitter, e, inclusive, teve ações de suspensão. Hoje em dia, as suspensões estão suspensas, as remoções estão suspensas no Brasil, por conta tanto de uma lei que aconteceu e que já venceu o prazo, uma lei nacional que foi aprovada, quanto de uma ação do Superior Tribunal Federal Brasileiro que suspende as remoções. E tanto na lei quanto na ação do STF, a gente teve eles foram baseados e justificados com os dados da campanha. Então, isso foi bastante importante para a gente, como uma ação que reuniu tanto o mapeamento quanto a comunicação ação comunicacional quanto ação de incidência política, né? E a importância da junção desses três campos, né? Que para a gente aqui no Brasil foi bastante importante. E por fim, muito brevemente, né? Porque eu acho que meu tempo já estourou. A gente consegue mapear muito pouco, né? Vocês imaginam, assim, em São Paulo a gente não consegue mapear o endereço na escala nacional, isso não chega nem perto, assim, né? Porém, contudo, mesmo assim, a gente tem conseguido pautar e se fortalecer como fonte de dados de remoções, para processos tão importantes, né? Como para a suspensão dos despejos e remoções, nesse momento, que vai durar até junho, né? Mas com milhares de lacunas, né? Então a gente não consegue acompanhar os casos, a gente não consegue sistematizar esse mapeamento, a gente não consegue entender quais são as dinâmicas, o que está causando remoções, dentre outras coisas, né? E aí eu vou parar por aqui, agradecer mais uma vez, porque eu já estourei aqui. Merci beaucoup. Muito obrigada, Karina e Talita, pela apresentação. Antes de passar a palavra para o Florian, eu gostaria só de verificar se o som está bom, porque as tradutoras me disseram que a qualidade do som do nosso lado não estava ideal, não estava muito boa. Eu gostaria só de ver se. Se vocês estão me ouvindo dessa maneira, mas não estamos ouvindo. Não, o som não está saindo. Agora vocês estão me ouvindo melhor com relação à tradução. Será que está um pouco mais estável, um pouco melhor? Julia? Ok, super. D'accord, donc je vais laisser la parole Eu vou deixar vou passar a palavra para o Florian, então, para fazer a última apresentação. Você pode vir para cá, por favor? Eu vou passar a palavra, então, para o Florian Aubiard, que é geógrafo. O Florian, ele está fazendo pós-doutorado atualmente e é associado a um estudo de altos estudos da América Latina, que é ligado à Universidade de Sorbonne, em Paris 3, e ele fez a sua tese de doutorado entre São Francisco e Valparaíso, entre São Francisco nos Estados Unidos e Valparaíso no Chile, e no âmbito do seu trabalho de campo nos Estados Unidos, na costa oeste, ele participou no projeto Anti-Eviction Mapping. Então, vou passar a palavra para o Florian. E eu gostaria só de lembrar que, se fosse possível, não falar muito rápido para facilitar o trabalho das tradutoras, porque parece que a qualidade do nosso som não está ajudando muito. Muito obrigada. Só 2 minutos, eu preciso fazer compartilhar a tela, olhar, na verdade, encontrar as minhas anotações também. Avec des peuples, ça ne m'étonne pas. Allez. Je partage l'écran déjà. On va fermer celle de l'appui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé pour ce petit temps de... Bonjour à tous et toutes. Desculpa pela perda de tempo. Eu não sabia, eu estava com dificuldade para compartilhar a tela. Então, o que eu vou falar para vocês, para mim, é um muito mais... É um dos meus trabalhos de tese, de doutorado, que começou em 2013, quando eu comecei a minha tese no, na Escola de Altos Estudos, sobre uma maneira de resistir à gentrificação em duas cidades, em São Francisco, nos Estados Unidos, e em Valparaíso, no Chile. Então, o que eu vou contar é mais, um pouco mais a minha posição de pesquisador e não realmente a maneira em que pela qual os mapas foram construídos, mas porque eu participei de maneira muito marginal a essa construção. Mas eu gostaria de. Mas o que eu vou contar para vocês é o que essa ação militante produz, como essa ação militante produz essa cartografia de maneira muito, para mim, muito interessante. E também, sobretudo, depois de ter visto os mapas que a gente acabou de ver, que eu acho que eu percebi que eram quase idênticos, que reproduzem os dados que esses coletivos tentaram estruturar. Então, eu comecei a minha tese em 2013, e como eu dizia, era uma tese, eu não sei se eu estou falando muito rápido, eu posso... Uma tese que estava ligada à maneira que se concentrada na maneira como a gente... como o processo democrático no território ele se desenvolve. Então, é uma tese que tinha a São Francisco como referência e depois, em seguida, teve uma cooperação com o Valparaíso. Tem várias razões para começar. A cidade de São Francisco é uma cidade muito clássica quando a gente quer estudar os processos de gentrificação. É muito conhecida por isso. Frequentemente, junto com Nova York, nos Estados Unidos, é uma das referências, um dos grandes exemplos, principalmente pela sua localização. É uma cidade no oeste dos Estados Unidos, que está numa baía e que está situada a uma hora e quinze de transporte da Silicon Valley. Então, está num espaço geográfico muito reduzido no seu centro e, ao mesmo tempo, logo ao lado tem a Silicon Valley, e que tem um grande número de empresas de tecnologia digital e que concentra, ao mesmo tempo, os investimentos financeiros que permitem financiar esse setor, que a gente fala do capital de risco, e os empregados desse setor da tecnologia que têm um poder de compra que é faraminoso com relação às classes populares com que eu pude trabalhar em São Francisco. Para dar uma ordem de ideia, uma pessoa que, com o primeiro emprego no Facebook, é mais ou menos 15 mil dólares por mês de salário, parece enorme, é muito, mas é um salário de entrada de um emprego qualificado e o que já é o dublo de outras empresas qualificadas. Então, temos nesse contexto contemporâneo uma proximidade muito forte com essa categoria socioprofissional, que faz com que o processo de gentrificação fosse amplamente acelerado pela capacidade de alugar, comprar pessoas com... casas e apartamentos por milhares de dólares, apartamentos de um quarto, por exemplo, que podem custar de 3, 4, 5, 6 mil dólares por mês. Isso é para dar alguma ideia, uma ideia um pouco rápida sobre a medida de que estamos falando. Além disso, São Francisco também é uma cidade que possui uma tradição muito forte, militante muito forte. A gente ouviu muito falar dos anos 60, Em 1970, houve um primeiro movimento que se estruturou e que visava contrariar os processos de gentrificação urbana, uma grande coalição urbana, e que marca um pouco com o meio local e que é frequentemente usado como um horizonte, um memorial histórico da primeira luta contra as transformações urbanas. Mais recentemente, em 1999, houve uma luta, que a gente houve um fenômeno que foi o tech boom, que foi a explosão da internet, e era uma época em que a internet fez surgir, emergir toda uma categoria socioprofissional, mais uma vez, de empreendedores da tecnologia, e que, graças à possibilidade de criar sites da internet muito fácil, e que foi criada de um dia para outro, e tem muitas pessoas que se tornaram ricas de um dia para outro. E essas empresas foram sobrevalorizadas no mercado imenso. E essas categorias profissionais foram criadas, essas pessoas compravam apartamentos, e então essa bolha explodiu. E quando essa bolha explodiu, esse mercado caiu, essas pessoas foram embora. E mais recentemente, a partir de 2013, 2014, a gente viu emergir o que a gente fala de um tech boom 2.0, principalmente pelo fato da instalação da Google, em parte no centro e nos arredores, do Facebook e dos grandes gigantes da internet, que participam mais uma vez a construir, a mudar o rosto da fabricação urbana. E, de fato, quando a paisagem política e as forças econômicas se transformam, um dos melhores indicadores é a produção urbana, que está entremelado, que está misturado com esses poderes e essas relações de poder econômicas. Então, o tech boom 2.0 estava acontecendo e eu escolhi me interessar, por um lado, pelos coletivos presentes, porque haviam muitos, uma tradição muito importante dos coletivos dos setores não lucrativos, sem fins lucrativos, o terceiro setor, as ONGs e etc. Mas eu escolhi ir mais para coletivos menos institucionais, que não estavam no campo jurídico, como a gente evocou muito desde o início dessa jornada. Eu me interessei particularmente, especificamente a dois coletivos. O primeiro era um coletivo que se chama Eviction Free São Francisco, São Francisco sem expulsão, sem remoções, e que aí propõe ações sem desalojos, que propõe ações diretas contra os proprietários. Esse coletivo vai, após algumas pesquisas que são feitas por um outro coletivo que eu vou falar em seguida, esse coletivo vai na porta desses proprietários, colocar pressão, levar esses proprietários para a imprensa, fazer manifestações na porta, na rua e nos locais de trabalho desses proprietários, organizar o que a gente pode fazer, falar de uma maneira de assédio político e deterioração da imagem pública dessas pessoas. Esse é o coletivo Eviction Free São Francisco, de ação direta, e o que me interessa é um segundo coletivo, que se chama Anti-Eviction Mapping Project, que é o coletivo de cartografia militante e que produz as pesquisas que servem para que o primeiro coletivo ele faça as suas ações. Esse coletivo, Anti-Eviction Mapping Project, que é o segundo coletivo do qual eu comecei a falar, ele começa a se estruturar em 2013, de maneira lenta, três, quatro pessoas que sabiam fazer, usar o programa de Cartô.com, que talvez vocês conheçam, ou alguns outros programas online. A verdadeira virada foi a produção de um primeiro mapa pelo coletivo, que eu vou mostrar aqui. Esse primeiro mapa, que não está aparecendo bem aqui na tela, Esse primeiro mapa visa localizar as expulsões, os despejos que foram feitos por esse coletivo jurídico. Ele localizou e identificou esses despejos. Havia um coletivo que cartografiava os motivos desses despejos. Esse coletivo propulsa esse mapa propulsa o coletivo na esfera pública de maneira muito rápida, que foi esse mapa foi retomado pelas mídias locais, em seguida pelas mídias regionais e nacionais, e chega às mídias internacionais. Ela foi difundida nas mídias anglófonas e também no Le Monde, por exemplo, que era a maneira pela qual eu tive o meu primeiro contato, inclusive, com esse movimento. E essa primeira carta, esse primeiro mapa, ele foi feito de uma maneira técnica bem aprimorada para a época. Esse mapa foi retomado por essas mídias e também localmente pelo Conselho Municipal, pelos conselheiros municipais, para poder apoiar propostas legislativas. Então, na escala local, ela se torna um argumento político que é retomado por conselheiros municipais mais à esquerda, em São Francisco, e os mais radicais eram aqueles que tinham ligações com o Occupy Oakland, que sofreram violência policial, que foram mobilizados em outras ações sobre o clima. Então, uma rede de extrema esquerda muito forte. Então, é uma rede que permanece sabendo que o governo de São Francisco ele é um pouco progressista. Então, rapidamente, o mapa que eu acabei de escrever é um mapa que propõe uma visão cronológica. É um mapa que propõe um apanhado da evolução do tempo dessas expulsões, dos apartamentos que foram desalojados. Nesses grandes pontos pretos que vocês veem no nordeste da cidade, vocês têm 103, 104 apartamentos que, de uma vez só, foram despejados. O que a gente vê nesse mapa é uma especialização da maneira de ocupar do território, uma coisa bem clássica, e que no centro do mapa tem uma espécie de cluster que corresponde a imigrantes. E no Nordeste é um bairro que se chama Downtown, que é o bairro das empresas de tecnologia. Durante muito tempo eu fiquei muito fascinado por esse mapa. Eu posso dizer, eu me lembro muito bem de algumas apresentações em que eu apresentei esse mapa como um dado muito importante, mas, na verdade, esse mapa ele não diz muita coisa. Ele fala simplesmente dos dados que estavam disponíveis e ele brilha um pouco. Vocês não estão vendo, mas a gente tem algumas bolhas vermelhas e pretas que aparecem, mas no final esses dados eles não eram dados que não diziam muita coisa e com relação à população que existia, mas se tivéssemos mais população ele não daria mais dados. E a questão da eficácia militante, esse mapa ele foi muito destrutor. Ele serviu para expandir, crescer em escala, como posso dizer, e também fazer com que vários militantes chegassem, em alguns viessem para a luta. Em alguns meses, os militantes eles veem dezenas de pessoas chegarem para esse trabalho. Então, nesse contexto, é nesse contexto que eu cheguei nesse coletivo. Então, eu fazia parte dessas pessoas que foram seduzidas por esses objetos brilhantes nos mapas e que, primeiramente, eram recusadas um pouco pelo coletivo, por várias por vários motivos. A primeira é que era um coletivo que era destinado a ajudar pessoas que tinham sido despejadas, que eram, em grande maioria, pessoas sofriam racismo, ou pessoas populares, ou pessoas... E eu não sou nenhum dos três, eu não sou de São Francisco, eu não sou de classe popular e eu não sofria isso que essas pessoas sofriam. Então, a minha integração ao coletivo, ela levou muito tempo. Primeiramente, eu era um jornalista. Segundo, tinha a ideia de que eu era um universitário, o que não tem nada de falso nisso, de errado nisso. Então, eu acho que isso foi uma questão importante. Quais são as condições que a gente põe enquanto pesquisador, pesquisadora, para poder trabalhar em coletivos militantes que estão esgotados já, além disso, em que todo mundo está em burnout, tá, e a gente chega e a gente espera conseguir acumular informações, voltar para nossa casa e fazer a nossa tese de doutorado. Para mim, foi um grande dilema. E eu acredito que a persistência da minha presença, que eu ia em todas as reuniões, apesar da recusa desse coletivo, e o fato de que eu também colocava meus braços em outras tarefas, eu fiz formação em cartografia, por exemplo, isso permitiu equilibrar um pouco esse aspecto de captação, mas eu acho que isso ainda é uma questão central. Um outro exemplo da presença dos pesquisadores e pesquisadoras, do que isso pode causar, levar à tona, é que eu, frequentemente, fui excluído de alguns eventos que fizeram barulho na mídia. Posso dar um outro exemplo, que é o bloqueio dos ônibus Google. Eu vou mostrar uma imagem. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Os ônibus do Google são ônibus privados que são fretados por essas empresas de tecnologia, aqui o Google, que tem função de agir como uma espécie de duplo do sistema de transporte público. Então, eles pegam os 45 mil empregados do centro de São Francisco até o Vale do Silício. São ônibus que são privados, né? 1º de abril de 2015, eu acho. Acho que foi em 2015, o coletivo organiza com o Eviction Free São Francisco o bloqueio de um desses ônibus a partir de uma piada que é 1º de abril, que a gente vai fazer yoga na frente do ônibus, o que deixou todo mundo bem nervoso e que atraiu muita mídia. Então, eu fui excluído desse evento porque eu ainda não estava muito integrado ao coletivo para assegurar que a minha presença não ia atrapalhar, que não ia vazar dados, ou que, como homem que sempre toma a palavra, eu não ia mais uma vez me apropriar da ação que foi organizada pelo coletivo. Então, são questões que a gente pode discutir, mas tudo isso, todas essas temáticas da posição do pesquisador na militância, coloca questões e me coloca muitas questões para mim ainda hoje, que eu estou terminando a tese e que eu estou certo de trabalhar nisso, por essas razões precisas. Agora, eu gostaria de falar um pouco mais sobre os mapas. Eu quero mostrar um primeiro mapa e depois um segundo. Eu já mostrei um primeiro, agora vou mostrar um segundo. Esse segundo mapa, ele completa o primeiro. Ela foi cronologicamente a sequência do primeiro. Ela se chama Narrativas do Deslocamento e da Resistência. Então, elas querem sublinhar o que é a expulsão locativa e o que isso faz nas narrativas da cidade, com a sensação de ser arrancado e de uma perda. Vocês estão vendo aqui a cidade de São Francisco, num conjunto mais largo, que é a Baía de São Francisco. A gente está vendo aqui. Aqui São Francisco, aqui Oakland e aqui Berkeley. Os pontos vermelhos representam as expulsões locativas de todo tipo, que são repertoriadas em dados públicos. E em São Francisco publica enormemente dados abertos, todos os dados que vocês estão vendo aí são publicados pela prefeitura e estão localizados no endereço, o que torna super fácil fazer cartografia como uma cartografia como essa. Para fazer isso em Paris, por exemplo, é muito mais difícil. Se vocês clicarem nas bolas azuis, desculpa, vou fazer um zoom aqui em cima para vocês verem, vocês vão cair em... Vocês vão dar em um São Cláudio que vai abrir à direita. Então, uma narrativa de expulsão que permite entrar aqui para perceber o que é isso... E para fazer um contra essa narrativa, que essa expulsão nunca é um direito do proprietário, e entrar no caráter muito mais emocional. Esse mapa, ela ocupou um coletivo durante anos, ela continua a ocupar, ela concerne o espaço de São Francisco, a gente tinha 75... entrevistas aqui, e se vocês estão vendo que ela está sendo prolongada aqui no sul, no sentido do Vale do Silício, mais ainda no sul. Mais recentemente, ela concerne Los Angeles agora, e mais ainda, ela concerne também agora a cidade de Nova York, já que o coletivo tem um novo capítulo na cidade de Nova York. Aí, onde vocês estão vendo. Então, é isso. Então, aqui eu mostrei dois mapas. O coletivo tem dezenas e dezenas de mapas de relocalização depois da expulsão, mapas de levantamento dos multiproprietários que expulsam em massa. Eu não tenho tempo de fazer a lista para vocês. Vocês podem ver no link, está tudo listado lá. Mas eu queria insistir sobre a fábrica, como é fabricar esse objeto mapa. São dados que são públicos, como eu disse. São dados diretamente acessíveis, localizados no endereço, disponíveis no site internet da prefeitura, segundo onde a gente, qual for a situação. Então, ela permite de ver um apanhado dessas expulsões. Então, a produção dos dados cartográficos para esse coletivo, quando a gente fala de mapa, não está, ela é fornecida, esses dados são fornecidos. O coletivo se insere numa falha, é que nenhum organismo público em São Francisco, em Nova York ou Los Angeles, não produz essa cartografia, ainda que os dados estejam disponíveis e já no formato certo, já tem uma base de dados que você só joga no AGIS e pronto, é quase que imediato, é muito raro de ver isso à disposição. Então, o objeto mapa aqui é muito fácil de produzir, muita gente fica com ciúme enorme disso, tem muita inveja desse mapa, e ele... O que eu estava dizendo, ele é completado com esse levantamento dos removedores em série. Não, eu não vou poder mostrar para vocês, porque eu não tenho tempo. Eu vou voltar nessa via daqui a pouco. Eu vou ficar um pouco mais nesse mapa. Quem faz esse mapa? Esse coletivo de cartografia militante é, na verdade, no início, quatro estudantes da Universidade de Berkeley e de Stanford, são então pessoas que têm enormemente um capital imenso escolar e cultural. Para São Francisco é muito baixo, então, São Francisco são pessoas artistas ou que estão fazendo mestrado nas humanidades e não têm um futuro grandioso, um profissional, mas que com o tempo livre eles vão se investir nesse coletivo. Então, enquanto elas vão avançando na universidade, que elas vão fazer tese, alguns, outros vão ser recrutados por Google, por Facebook, por Twitter. E isso eu demorei muito tempo a entender, porque se organiza nesse coletivo uma espécie de confidencialidade em torno de quem faz esse mapa. A competência técnica, por que ela deve ser confidencial? Porque a gente não pode dizer que a gente trabalha no Facebook, no Google e num coletivo que é o coletivo mais, que tem mais mídia na região é muito importante. Uma das razões que eu demorei muito tempo a entender isso é que o coletivo tem uma sede em São Francisco, mas todas as reuniões em torno da construção e da produção dos dados ou da formatação dos dados são em Auckland, muito mais longe, em um local militante confidencial, ao qual eu nunca tive acesso, nunca, isso durante a minha tese. À medida que o coletivo avança, muita gente entra, e sobretudo pessoas que começam, que são competentes em visualização de dados. São 2015, 2016, pessoas que fazem estudos em mestrado em Berkeley, Stanford, que diz: eu tenho competências, eu trabalho para ONGs, eu faço a mesma coisa, eu posso fazer para o coletivo. E, a partir desse momento, o coletivo estende a sua gama de competência técnica e começa a fazer visualização dinâmica, instalações artísticas, como a gente viu no caso de Istambul, ou então produz atlas, faz parcerias com universidades em torno da visualização de dados e se torna um coletivo de documentação de deplacement, de deslocamento, né? Então, a cartografia é só uma ferramenta, entre outros, para documentar essas expulsões, essas promoções. Quanto que isso custa? Eu estou vendo sorrisos. É uma questão que foi tabu no meu trabalho, porque os dados são preciosos, então revelavam a maneira com a qual a gente se insere, alguma coisa que tem que ser protegida, quando a gente é um grupo militante. Em 2013, a pessoa diretora do projeto, que se chama Erin, pagava $300 da sua conta pessoal para estruturar a base. Reports and ratings sont le fruit d'une collaboration avec un organisme financeur. Je dis ça aussi parce que apparaît souvent la question de comment est-ce qu'on finance. Sempre vem a questão como que a gente financia, como que a gente faz quando a gente tem um outro trabalho, quando a gente não tem financiamento público. Depende muito do contexto de oportunidade política, e aqui o contexto de oportunidade política é um setor associativo ultraestruturado e ultrafinanciado pela filantropia ou universidades, e que traz mais financiamento. É impressionante ver dezenas de milhares de euros que circulam nesse tipo de projeto e que servem a financiar projetos pontuais como os mapas que eu mostrei para você. Eu quero acrescentar, deixa eu pensar. Eu acho que é mais ou menos tudo. Me desculpa se foi um pouco bagunçado, eu tive que contar o tempo. La donnée, ce n'était pas un enjeu, c'était public, et qu'elle était couplée à une enquête. Eu não consigo ouvir ela com precisão, então eu vou esperar que ele responda a questão para que eu possa fazer a tradução em português. Ela está muito longe do microfone. Oui, Florian va répéter la question avant de répondre. Ok. A pergunta foi: eu posso voltar, se ele pudesse voltar sobre os levantamentos que o coletivo fez, porque tem muitas questões em torno da produção do dado e do que é fazer um levantamento em contexto urbano como esse. Então, o que eu queria acrescentar para responder isso: efetivamente, o coletivo produz levantamento em torno do que eles chamam esses removedores em série, e esses levantamentos passam para, vou falar uma palavra que eu não gosto, passa para usina, open source intelligence. Então, fonte aberta de inteligência, ou seja, o coletivo se implica a buscar todas as informações disponíveis no Twitter, nos sites de internet, nos sites profissionais dessas pessoas para estruturar. Vai procurar documentos também técnicos na prefeitura para tentar reconstituir uma rede de organização. Não, uma rede de empresa imobiliária que funciona como sociedade tela que permite fazer remoções locativas em nomes diferentes. Eu queria mostrar no site do coletivo, vocês podem ver esse tipo de levantamento, que uma expulsão locativa pode ser cometida por uma rede de corporações, empresas de sociedades anônimas, e que permitem de remover ao nome de uma empresa, que permite remover massivamente a partir de uma legislação específica. Na verdade, a gente se dá conta que as expulsões locativas em São Francisco, que acontecem há mais de milhares por ano, só são pequenos números de removedores. Então, o resultado do levantamento, um dos resultados importantes, é que quando a gente tem a impressão que essas emoções compartilham de uma rede complexa de organização, não é verdade. Se a gente voltar para os proprietários dessas organizações imobiliárias, a gente conta, ok, não nos dedos da mão, mas, sei lá, 20 proprietários, são 20 mesmos proprietários, são, então, redes de especulação imobiliária que são muito frutíferas e que correspondem, são muito estruturadas e correspondem aos meios das empresas de tecnologia o mais frequentemente. E eu terminei. Merci à toi, Florian. Obrigado, Florian, pela apresentação. E a todas as pessoas. E a gente tinha um pouco de margem do tempo, sabendo que a gente podia passar um pouco do tempo. A gente tinha previsto no programa geral até 18h30, 1h30 no Brasil. Então, nós temos mais ou menos 15 minutos para poder fazer um debate. Eu vou propor a Margot e a Khedija de voltarem para cá. E eu imagino que eu também tenho várias perguntas, várias coisas que me vieram à cabeça, porque é um cruzamento de várias questões muito diversas e muito interessantes. Então, eu proponho que a gente abra para a audiência virtual e a audiência não virtual. A gente abre para as perguntas. E tem uma pergunta que já está no chat, que é uma pergunta da Bruna. Eu vou ler a pergunta. Eu proponho que, logo em seguida, a gente pegue a questão do Matheus, a pergunta do Matheus, e tem uma do Jerome também. A gente pega duas, três perguntas e, em seguida, a pessoa responde. Se a gente tiver tempo, a gente continua. Então, a pergunta da Bruna é que pergunta como adentrar nos territórios para fazer essa aproximação com os moradores. Eu acho que ela falou disso sobre a intervenção da Thalita. Aqui no Observatório Urbano de São Paulo, de São João del Rei, temos essa dificuldade com a abertura das pessoas para compartilhar as informações, os dados, essas coisas também. Matheus, será que você poderia se aproximar para fazer a sua pergunta? Ok. Okay. Bah, déjà, merci à tous et à toutes. Primeiramente, muito obrigado a todos e todas pelas apresentações. Eu já conhecia o trabalho do Observatório das Emoções e do API, e eu acompanho com uma grande atenção, e aqui eu tenho um outro projeto a acompanhar. Muito obrigada, Florian. Talvez eu me perca um pouco na minha pergunta, eu peço desculpas por isso, mas eu tenho um pouco um problema para formular essa pergunta, porque é uma pergunta que está fervendo na minha cabeça, fervendo sendo da minha cabeça há muito tempo. Eu acho que esse é o espaço para fazer essa pergunta. Eu acho que a cartografia faz essa ligação entre o que é a dimensão quantitativa e qualitativa, digamos, das abordagens que se interessam ao direito à cidade. E a minha questão ela vai no sentido de uma aproximação que a gente poderia fazer entre a gentrificação e o realojamento. Eu vou explicar. No Brasil, a gente fala muito de gentrificação como expulsão branca. É uma categoria que não vem dos sabedores, vem das favelas, para falar da gentrificação das favelas como uma forma de expulsão das populações, remoção das populações. Eu acho que gentrificação e expulsão branca, temos duas maneiras de compreender. O primeiro é compreender o branco como uma coisa suave e, em segundo, compreender o branco como sinônimo da raça. Eu acho que essa segunda definição ela se aplica muito mais a essa noção. E essa questão é um pouco difícil a ligar à França, porque aqui na França não tem o mesmo contexto, mas eu acho que é interessante pensar nessa questão da gentrificação, do desalojo, das expulsões, nas zonas onde os aluguéis vão subir muito, principalmente nesse período de preparação aos Jogos Olímpicos, e também para pensar a ideia de ameaças. O que são as ameaças? Como a Karina falou, já é difícil quantificar as expulsões e as ameaças, e eu vi os números aqui, eu mesmo anotei o número de famílias ameaçadas, isso ajuda também. Essa questão da ameaça de gentrificação também se junta a esse número que já é muito grande. E eu acho que isso também permitiria comparar as expulsões, que são dificilmente comparáveis no Brasil. Quando a gente fala de expulsão no Brasil, é um fenômeno, eu acho que é difícil também comparar as violências, mas são violências diferentes das expulsões locativas, que eu imagino em São Francisco, por exemplo. E a minha pergunta é como a gente poderia aproximar a gentrificação e expulsão para pensar, principalmente, em termos de tipologia de violência, muito mais do que pensar em expulsões, remoções, como uma definição quase unívoca. E essa seria a minha questão. A gente vai pegar a pergunta do Jerome, antes de passar para as respostas. Eu acho que eu estou sempre muito impressionada pela cartografia, porque, na verdade, ela reequilibra um pouco os poderes gráficos. Isso quer dizer que, com relação às ações que são feitas por associações, ativistas, os grandes projetos urbanos, etc., há uma assimetria enorme entre as ações de campo face ao grande poder público, e aí tem quase um milagre que se produz com essa cartografia, com um grafismo que lembra, às vezes ultrapassa mesmo as ferramentas online desses poderes, dos grandes poderes. E a minha pergunta, então, seria se, finalmente, a cartografia nos põe, de uma certa maneira, os ativistas, na mesma posição que os operadores urbanos, quer dizer, uma abordagem em termos de zoneamento, de domínio do espaço, o que não é o caso nas ações de campo, onde estamos muito mais em luta, de maneira um pouco mais menos forte, menos sólida. Então, a minha pergunta é, será que não há, finalmente, uma algo da cartografia com relação à ação, o que dá uma amplitude, de todo caso, uma visibilidade a uma coisa que ações que são fortes e que podem, uma ferramenta que é muito forte também, que pode, às vezes, quer dizer, quando a gente vai no campo, é uma ação que ela acontece no momento e ela é retranscrita no mapa. E a ação é efêmera, e ela continua, ela perdura no mapa. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, será que conseguimos estabelecer uma relação entre o alcance das ações e as dinâmicas das ações militantes em termos de cartografia. Será que há uma equivalência entre o dinamismo cartográfico militante e o dinamismo militante das ações que a gente vê de fato no, em campo, no campo? Muito obrigada, Jerome. Então, eu proponho que a gente passe para as respostas. Eu tenho a impressão de que a primeira pergunta do Matheus... Desculpa, eu estou ouvindo mal a conversa fora do microfone. Eu não consigo ouvir a pessoa que está falando do outro lado. Então, vou passar primeiramente a palavra para Thalita e Karina e vou fazer uma demanda impossível com relação às perguntas que foram colocadas e tentarem fazer respostas curtas, não muito longas, para a gente ter tempo de terminar. É, mais ou menos 10 minutos para essas respostas. Karina, você quer comentar? Não sei se a Karina vai conseguir falar. É, enquanto ela não fala alguma coisa aqui no chat para a gente, vou tentar comentar algumas coisas. Primeiro, sobre a questão da Bruna. Tá bom, Ká, eu comento aqui, qualquer coisa complementa. Primeiro, sobre a questão da Bruna, que eu acho que é bem importante, né? Aqui, assim como o Apuí, a gente vai fazer 10 anos também de observatório esse ano. E nesses 10 anos tem muita relação, né, com a demanda, né, com a demanda, a criação do observatório é também demanda dos movimentos de moradia. E aí, claro, né, que com momentos de altos e baixos, mas a gente foi construindo essa relação próxima com os movimentos ou com alguns dos interlocutores dos movimentos. E aí, essa aproximação aqui, a gente se dá muito a partir da própria atuação dos movimentos, nos espaços onde a gente atua, e onde eles, né, demandam de alguma forma, e nos lugares onde não tem movimentos, de certa forma, vem a denúncia por intermédio deles, e a gente vai entrando dessa forma para se aproximar. Mas é uma construção de uma relação de confiança, de reciprocidade, que é, enfim, difícil e complexa, né? Sobre a questão do Matheus, eu acho que é fundamental, assim, nessa discussão, a gente, Karina e Chico, que estão aqui, talvez lembrem, né, de uma das primeiras reuniões nossas que a gente ficou pensando sobre isso, né, que a gente chamava no primeiro momento de remoção indireta, por meio de projetos urbanos, enfim, a pensar como a gente chamaria isso. No Observatório de Remoções, a gente trata mais especificamente das remoções coletivas, né? Então, quase sempre ocasionadas pelo poder público, por projetos públicos, projetos de infraestrutura, áreas de risco e por aí vai. E menos dos despejos individuais, né? A gente diferencia remoções forçadas como casos coletivos e despejos individuais, como esses casos um pouco mais similares com São Francisco, né? Entre outros. Porém, inclusive, é na própria pandemia que surge um coletivo aqui em São Paulo chamado Aluguel em Crise, que vai tentar organizar locatários que vêm sendo despejados, porque os despejos também foram suspensos aqui no Brasil depois de muita luta, né, da campanha e de outros grupos, também foram suspensos, então surge esse coletivo. Mas se remoções coletivas já é desafiador mapear, os despejos individuais ainda mais, né? E o Chico sempre cita um pesquisador, referência nossa, que é o Luiz Corrara, que ele fala, né, que a remoção coletiva, ela clama por visibilidade. O despejo individual, muitas vezes a pessoa sai com vergonha, como se fosse um fracasso, sai pela porta de trás. Então, é muito difícil mapear isso, né? Então, tem um pouco dessa diferença. E aí, só para explicar muito rapidamente o que a gente considera ameaça, porque ameaça tem um espectro gigantesco, né? Desde a notificação do oficial de justiça, quanto uma notícia de jornal que vai ter um projeto público que vai remover, quanto o burburinho, né, do oficial da prefeitura que passou por lá. Então, tem um contingente muito grande de tipos de ameaças envolvidos ali. Por último, do Jerome, eu não consegui pegar toda a pergunta dele, mas fiquei pensando que aqui a gente usa a cartografia em vários momentos dessa dinâmica que você estava falando, né? Tanto para compreender o conflito, os problemas, as questões envolvidas, e também para atuar a partir disso, né? Então, para propor, para construir, para registrar, para construir outras narrativas e outras possibilidades. Tentei passar correndo aqui, não sei se deu certo. Muito obrigada, Thalita. Será que a Khedija ou a Margot querem falar alguma coisa? Rapidamente, só a gente no API, a gente documenta, não documenta tanto as expulsões, a gente está muito mais na dimensão coletiva de realojamento, que é principalmente nesses aspectos que a gente trabalha, principalmente no âmbito de projetos de renovação urbana. É mais de tornar visível processos que afetam coletivos de moradores e que envolvem um grupo. A gente não está muito em aspectos individuais, se eu posso responder para a primeira questão. E talvez sobre a questão do Jérôme, sobre trabalhar a cartografia como para o apoio, eu não vejo desse sentido. Eu não sei se está vindo no sentido da sua pergunta, porque, primeiramente, para a gente, esse trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho árduo. Eu acho que é importante dizer isso, estou dizendo com as minhas próprias palavras, é um trabalho longo. É um trabalho que demanda muita energia, que demanda também muita crença, isso quer dizer que a gente faz uma hipótese nesse trabalho muito denso, muito longo, de documentação minuciosa, e a gente faz uma aposta de que esse trabalho vá dar resultado de alguma maneira. Eu não sei se eu compreendi exatamente o que você compreendi, você pensou na sua pergunta, mas o que me parece, e eu acho que na cartografia, que eu acho que é válido para muitas estruturas, coletivos que fazem cartografia também participativa, colaborativa, é que para a gente, dentro do API, é uma ferramenta que serve a complexificar as nossas ações. Amplificar as nossas ações, há uma amplificação das nossas... amplificar as nossas ações. Às vezes, a gente está limitado em alguns momentos e a cartografia nos permite passar algumas etapas, alguns limites para poder amplificar as nossas ações e chegar numa escala muito maior. O que a gente tem dificuldade em fazer sem passar pela cartografia. Isso também é válido para os assalariados e voluntários do APUI internamente. Eu vejo a cartografia como uma ferramenta que nos permitiu, eu não sei que termo a Margot utilizou, que nos permite, de alguma maneira, nos formar coletivamente para estruturar um pensamento global. Eu não sei como dizer, mas nos inúmeros debates que a gente teve para a elaboração da cartografia, aquela que a Margot apresentou, aqueles que a Margot apresentou também, para esse mapa que a Margot apresentou, a ferramenta da cartografia nos serviu muito para discutir, para debater e para poder se constituir individualmente e coletivamente uma postura quase mais militante e menos de intervenção, e que às vezes tem os seus limites, e que nos empurra a agir, e nos faz tomar pouca distância. E a cartografia é esse momento que nos permite, nós militantes, estou falando da minha intervenção enquanto pessoa membro do APUI, não enquanto pesquisadoras, para mim foram momentos que me permitiram tomar uma certa distância global e muito mais política e crítica. Eu não digo que as ações de terreno, de campo, elas não são boas, mas quando a gente está dentro, a gente tem que agir na urgência, às vezes a gente tem um pouco essa falta de distância, distanciamento para poder analisar, e a cartografia permitiu isso. Muito obrigada, Khedija. Margot, você quer dizer alguma coisa? Não, ela não tem nada a acrescentar, parece. O Florian. Então, do meu ponto de vista, é evidente que a cartografia serve ao coletivo militante para mostrar a música. Ça sert, eu pedi para ele tirar a máscara, mas ele não tirou. Então, dá para dar uma ilusão de persistência da ação no tempo, uma vez que a cartografia ela está ali, o trabalho sobre a memória da ação militante, sobre a filiação das ações que acontecem nos anos 60, 70, 80, 90 e hoje, na mesma mapa, dá uma impressão de coerência e de transmissão, de passação de saber, de conhecimento, isso dá uma impressão de continuidade. Quanto a gente vai ver se concretamente é o caso, às vezes não, de jeito nenhum, nem um pouco. Sem querer ser, sem querer quebrar a ilusão, quanto a gente vai ver concretamente os laços que existem entre uma ação que aconteceu nesse momento e outro, a única coisa que une esses dois elementos é o fato de estar no mapa, mas as pessoas não se conhecem, elas não estão conectadas. Então, da mesma maneira que um regime cartográfico dominante, que cartografiaria uma operação de mudança, por exemplo, cria laços e cria continuidade e coerência de coisas que não são, na verdade, que não têm coerência, justamente. Então, na verdade, precisa se reapropriar dessa ferramenta que vai galvanizar, que vai em escalas maiores, menores, nesse caso, em outras proporções. É claro que vocês usaram, eu notei. Juste pour redire ce que Jérôme vient de dire, parce que je pense que vous l'avez peut-être pas entendu, une traductrice disait qu'il utilisait l'expression réenchanter le monde au sens sociologique. L'expression de querer cantar le monde no sentido patológico. Eu estou com dificuldade de entender porque ele está de máscara e eles não estão me ouvindo. Merci beaucoup. Muito obrigada a todos pelas respostas. A gente vai parar aqui, infelizmente. Eu acho que o debate poderia continuar, foi tudo muito interessante, mas a gente já passou muito tempo. Muito obrigada a Thalita, Karina, Florian, Margot, Khedija, todos os colegas que compuseram a primeira mesa. Muito obrigada às tradutoras, Fernanda e Júlia, pelo trabalho. Sinto muito porque a gente ultrapassou no tempo inicial. A gente vai, então, parar aqui. O vídeo, a gravação vai ser colocada à disposição em francês e em português dessa vez, em inglês, no blog Copolis. Então, vocês podem ir acessar o conteúdo lá no site. O próximo seminário Copolis, que é o último de semestre, é dia 11 de maio, segunda, quarta-feira do mês de maio. A gente vai falar sobre colaborações entre moradores e universidades, os pesquisadores e associações, para contestar as demolições de grandes conjuntos na região de Paris, parisiense. Eu desejo a todos um belo dia, a todos e todas, e muito obrigada.